vai marcar outra data, tá bom, gente? Então avisando a você que tava, já tinha colocado na sua agenda, né? E também a gente tava anunciando aqui durante toda a semana, e nesse dia 6, portanto amanhã, ia acontecer o leilão beneficente do nosso amigo Leno e Selma. Então amanhã não vai acontecer mais, ele vai estar marcando aí uma nova data, tá bom? Valeu, meu amigo Leno, bom dia pra você aí, minha amiga Selma, todos aí. Valeu, minha amiga Maria, né, por estar informando pra gente. Ela disse que o Leno pediu pra ela, né? Tá bom, um abraço aí, minha amiga, tudo de bom. Chama, ela tá pedindo aí o Erivan de Lima, né? Toca daqui a pouco. Ouvindo aqui, o Marcos também tá ligadão na programação. Seu Casuíno, como é que o senhor está? Falou bem, estamos aqui ligadinho na melhor. Ah, a galera tá mandando um áudio aí, Vamos aí, vamos curtir aí. Quem, o Alex tá com nós, mandou aí? O Alex tá todo dia com nós aí, velho. Eita, Alex, só você, hein? Só você. Tá pedindo aqui música boa. Vamos ouvir aí, libera aí, bebezão, nossa galera do Zap, vai, quero ouvir você, vai. E aí, Alex, como é que você tá, meu querido, tudo bom? Bom dia, Paulão. Bora. Tudo bom, nego, velho, como você tá, pai, pra aí, sossegado, de boa? Sossegado. Dá uma garoinha aqui essa noite agora, dá uma garoinha, chuvinha aqui, vai refrescar. Rapaz, manda essa chuva pra cá, mano. Me friozinho agora. Manda essa chuva pra cá. Eles que deu uma chuvinha lá, né? Ai, ai, ai, sim, velho. Ah, bom demais. Um abraço aí pra todo mundo. Curtindo aí a programação de 7 e 9, viu? Eita! Jardielzão, Felipe também tá comigo. Bora, Felipão! Jardielzão tá comigo aí, é? E aí, Jardiel? Bom dia, meu amigo. Bora! Nos estúdios, seu cara, eu ainda não, ainda tá na correria aí. Nós já terminamos embora. O Cicinho da Pitu, que ele não toma muito não, viu? Senão vai ser carregado no carrinho. Ele e o Totinha. Cicinho da Pitu? Totinha. Cicinho da Pitu e o Alex, rapaz. Aí, Alex, olha aí o Jardielzão. Vai ter que levar os três no carrinho, tudo bem. Eita, Jardielzão. Acabei de merendar aqui, Paulo, cuscuz com... Olha aí. Candela, bora. É hora de almoçar, Jardiel. É hora de almoçar, meu irmãozão. Ah, aí é vida boa, né? Eita. Paulão, tamo aqui só de boa, curtindo a programação. Gente, ó, tá valendo pra você R$20 e mais kit da Rádio Vila Nova. Você sabe quem canta essa aqui, ó? Segurar um homem gostoso em casa. Se você sabe quem canta, manda aqui. Não me mande embora, não sou sua amante. Tá valendo esse kit da rádio, bem legal. Camiseta, caneca, adesivo, carro, moto, o que mais? Kit completo da rádio, bem legal, bem descolado. É, se você sabe, manda aqui. 994460506, Paulão, eu sei, então cuida. Júnior Viana. Remy Motos, já sabendo, Neivozinha, tocando Viana. Um paredão, ostentação de Urbano Santo. E ela pensou, ia me enganar. Clarinha de Santa, recatada do lado. O mais de ter mal, comigo não rolou. Na escala que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar. Eu não sou teu pai, não vou te bancar. E amanheceu, pode ir embora. Já tem o Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. E amanheceu, pode ir embora. Sou teu pai, não vou te bancar. FM, Rádio Vila Nova, Vila Nova, FM, FM. Fez nascer eternidade no momento de carinho.